só do som. Fugir do cavaco, bora Orlandinho, e vai pro Dama. Mas ela gosta dos vaqueiros, que tem força no braço, que derruba boi no chão montado em cima do cavalo. Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão. Menina, se prepara que hoje vai ser pressão. Dia de chega em casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Pediu pra eu te botar e eu boto compressão. Então vai já se prepara, na raba toma tabu. Se prepara, na raba toma tabu. Se prepara, para, na raba toma tabu. Mas ela gosta do véi, porque o véi bota compressão. Mas ela gosta do véi, porque o véi bota compressão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Bota, bota, compressão. Chama o DP do paredão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Bora, Guilherme, Fazenda Santana, papai. O nome dele é Val Paraíba. Bora, Márcio Lapitu, tamo junto, papai. Mas ela gosta dos vaqueiros, que tem força no braço, que derruba boi no chão montado em cima do cavalo. Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão. Menina, se prepara que hoje vai ser pressão. Meu dia que chega em casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Pediu pra eu te botar e eu boto compressão. Então vai já se prepara, na raba toma tabu. Se prepara, na raba toma tabu. Se prepara, para, na raba toma tabu. Mas ela gosta do véi, porque o véi bota compressão. Mas ela gosta do véi, porque o véi bota compressão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Bota, bota, compressão, bota, compressão, bota, compressão. Carreta RR, vai CD. Bora, Andrade, tá louco, tamo junto, papai.